Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao Resumo de Notícias no podcast Segurança Legal, edição 216, gravada em 10 de outubro de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes que você deve saber. Lembrando a você, caro ouvinte, que o nosso projeto é mantido por nossos apoiadores. Se você gosta da iniciativa do Segurança Legal, se os nossos programas te ajudam, pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso projeto e cada modalidade lá você terá benefícios por apoiar o nosso programa. Também lembrando que as notícias aqui apresentadas estão em forma resumida. Caso você queira ter ou ler os detalhes completos das notícias aqui apresentadas, você já sabe que os links estão lá no nosso site ou aí no seu agregador de podcasts. Estes são os destaques desta edição. Vazamentos monstruosos de bases de dados do governo. VPNs desonestas. Clonagem do Apple Card. O bloqueio do Mega. Ataque de ransomware paralisa empresas e hospitais. O DNS seguro no Chrome. E o smartphone de Edward Snowden. Entre outras notícias. E vamos a elas. Detran vaza dados pessoais de quase 70 milhões de brasileiros. Todos os brasileiros que possuem CNH tiveram os dados pessoais expostos no site do Detran Rio Grande do Norte. Olha, era possível até mesmo encontrar dados do presidente Jair Bolsonaro e da sua família. A venda de dados pessoais deixou de ser exclusividade do ambiente da Deep Web para ganhar a internet conhecida por todos nós. Casos de vazamento de dados se tornaram corriqueiros e não apenas restritos a pequenas empresas, as quais não possuem estrutura suficiente para proteger os dados dos seus clientes. Uma notícia publicada com exclusividade pelo site Olhar Digital recebeu uma denúncia anônima sobre uma grave falha de segurança existente no sistema do Detran do estado do Rio Grande do Norte. A brecha expôs dados pessoais de aproximadamente 70 milhões de brasileiros. Era possível obter apenas com o número do CPF outros dados pessoais como endereço residencial completo, número de telefone, operadora, dados da CNH como categoria, validade, emissão, restrição, registro, foto, RG, CPF, data de nascimento, sexo e idade. A denúncia partiu a partir de um pesquisador de segurança que preferiu se manter anônimo. Ele explorou essa falha por aproximadamente 3 meses e descobriu por meio de testes, através do número do CPF, gerados aleatoriamente, que essa falha dava acesso ao banco de dados completo dos Detrans de todo o Brasil, que tem seus sistemas integrados e unificados. Por se tratar de um banco de dados de base nacional, era possível obter dados de qualquer pessoa, inclusive de figuras públicas, como o presidente, seus filhos, cantores, qualquer pessoa no Brasil que tivesse uma CNH. Mas olha, o pior, caro ouvinte, foi a resposta do órgão perante o incidente. Em uma nota publicada, eles afirmaram que, abre aspas, os dados dos usuários não foram afetados. Pois é, olha, depois de vazar informações pessoais de quase metade da população brasileira, parece que a preocupação do órgão é que ninguém tenha deletado os pontos da sua CNH. E olha, ouvinte, são tantos vazamentos de dados que vamos a uma lista dos últimos, desde o nosso último programa. Surpreendentemente, o site The Hack está se especializando nesse tipo de cobertura. Então, se você quiser saber do vazamento de dados mais recente, é um bom lugar lá para você visitar. Vários incidentes ocorreram recentemente, envolvendo aí empresas privadas e também da base de dados do governo. Vamos à primeira notícia. Empresa expõe dados pessoais de funcionários do McDonald's. Uma prestadora de serviços deixou expostos mais de 2,3 milhões de registros sensíveis da rede McDonald's Brasil. Desse total, mais de 1 milhão de registros eram informações pessoais de funcionários. Dados como nome completo, faixa etária, tempo de experiência, cargo, sessão, etnia, necessidades especiais, salário e até mesmo a unidade de trabalho foram vazados. Empresa deixa vazar 33 mil exames médicos de funcionários da Vale. Um grupo de empresas especializadas em medicina ocupacional deixou vazar quase 33 mil documentos sensíveis de seus clientes, incluindo exames admissionais, demissionais e periódicos de cerca de 33 mil exames pertencentes a funcionários da Vale. Os arquivos, adivinhem vocês, estavam armazenados em um servidor na nuvem, um servidor desprotegido, hospedado na Amazon S3. Próxima notícia. Órgão público de reforma agrária expõe 1,4 gigabytes de dados sensíveis. O INCRA deixou exposto um diretório que armazenava esse montante aí de documentos, muitos deles aí contendo dados pessoais de famílias rurais contempladas com terrenos do programa de reforma agrária do governo ou famílias que estavam esperando por um assentamento rural. Pois é, ouvinte, muitos incidentes de vazamento de dados, mas olha, não terminou. Dados de 92 milhões de brasileiros são leiloados na internet. Pois é, como desgraça pouco é bobagem, vamos então entornar ainda mais o caldo. Um leilão divulgado em fóruns restritos na internet promete liberar informações como nome, data de nascimento e CPF de boa parte da população brasileira. O autor do anúncio garante contar com dados de 92 milhões de pessoas no país. A informação foi publicada no Twitter pelo Bridgewater, que é um site especializado em monitorar vazamentos, e foi confirmada pelo site Bleeping Computer. Segundo eles, o responsável pelo leilão pede 15 mil dólares no lance inicial e um incremento de no mínimo $1,000 para cada lance extra. O anunciante, registrado nos fóruns com o nickname X-Crow, afirma que a lista é separada por estado e também inclui dados de empresas, com dados completos aí como CNPJ. As informações foram publicadas em sites restritos, fóruns underground, que exigem um convite de outro membro ou pagamento de uma taxa para você ter acesso. De acordo com o autor do anúncio, o banco de dados SQL tem 16 GB. O site Bleeping Computer afirmou ter recebido uma amostra do material e eles conseguiram confirmar a sua veracidade. O registro analisado pela reportagem indica ainda o gênero da pessoa e o nome da mãe. Ainda segundo o Bleeping Computer, as buscas individuais por dados de brasileiros parecem depender de outros conjuntos de dados. Não está claro exatamente qual a origem dos dados desse banco de dados, dos dados, né, que compõem esse banco de dados, mas o Bleeping Computer afirmou que é bastante provável que esses dados foram obtidos em algum órgão do governo. Governo interliga bases e permite cruzamento de dados biométricos. E olha, para facilitar ainda mais ao governo vazar os nossos dados pessoais, eis que agora eles decidiram centralizar tudo. O presidente Jair Bolsonaro instituiu nessa semana, por meio de um decreto, o Cadastro Base do Cidadão, composto por uma base integradora de dados pessoais de todos os brasileiros. O objetivo é regulamentar o compartilhamento de dados entre diferentes esferas do governo. De acordo com o texto do decreto, essa base terá inicialmente dados biográficos relacionados ao CPF, como nome, data de nascimento, sexo e filiação. Depois, ela será acrescida de outras bases temáticas, que incluem aí dados biométricos. Esses dados ficarão vinculados ao CPF. Medidas para desburocratização do fluxo de dados entre entes públicos já eram aguardadas pelo governo Bolsonaro. Desde o seu primeiro pronunciamento como ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes citou o termo GovTech, que define governos que digitalizaram o serviço público. Do ponto de vista da privacidade, o decreto pegou especialistas e advogados de surpresa. Eles criticam a falta de clareza na redação do texto e o uso de nomenclaturas que não aparecem em outras legislações que versam sobre a proteção de dados. Especialistas ainda ouvidos afirmaram que a estratégia de tirar o poder do cidadão sobre as suas informações vai na contramão da LGPD. Para concluir esse tema, caro ouvinte, nós podemos concluir que o governo precisa de uma boa consultoria. A verdade é que o governo não vem cuidando bem dos nossos dados pessoais. Vamos ver como isso vai ficar quando a LGPD entrar em ação. VPNs gratuitas para Android são pegas exibindo propagandas em excesso. Em mais um caso de adware para o sistema Android, um pesquisador de segurança independente da Nova Zelândia encontrou 4 aplicativos de VPN que juntos somam mais de 500 milhões de downloads. Eles juntos também exibem ou veiculam anúncios em excesso durante a execução do aplicativo de VPN. Não só dentro do aplicativo em si, mas também nas telas iniciais do smartphone onde elas estão instaladas. Os aplicativos têm nome, caro ouvinte, é o Hotspot VPN, Free VPN Master, Secure VPN e Security Master da Cheetah Mobile. É interessante notar que alguns desses aplicativos são chineses, enquanto outros são de Hong Kong, um lugar onde geralmente os cidadãos costumam baixar e utilizar programas de VPN, porque eles são necessários para o acesso a alguns serviços que são bloqueados pelo governo chinês. Pois bem, uma vez instalado no seu smartphone, esses aplicativos irão de forma agressiva mostrar propagandas, ou seja, vão monetizar a VPN gratuita de outra forma, exibindo muita propaganda no seu smartphone. Claro, isso é bem ruim, e aqui a gente aplica aquele ditado que o barato sai caro. É melhor você escolher um aplicativo de VPN conhecido e confiável. Seguro DPVAT lança aplicativo que bloqueia celular do motorista. O seguro DPVAT lançou um aplicativo para bloquear ligações e mensagens no celular do motorista enquanto ele estiver dirigindo. Disponível para Android e previsto para chegar também no iOS, o aplicativo Modo Trânsito envia mensagens automáticas para quem tenta entrar em contato com o usuário que está guiando o veículo. De acordo com a seguradora líder, responsável por administrar o DPVAT, o objetivo é evitar a distração do motorista no trânsito. Ao receber uma ligação ou uma mensagem, o aparelho envia automaticamente uma resposta. Se a tentativa de contato for realizada por meio de um SMS ou uma ligação, o aplicativo retornará como resposta um SMS dizendo que não pode atender. Caso seja feita via WhatsApp, o aplicativo enviará uma mensagem automática pelo mesmo canal. Agora, talvez você ouvinte esteja se perguntando o que isso tem a ver com a segurança. Pois bem, e se nós analisarmos os termos de privacidade desse aplicativo, o que será que diz lá? Esse tema foi bastante discutido lá no nosso grupo de apoiadores do Segurança Legal. Você não tem acesso a esse grupo? Gostaria de estar lá nesse grupo? Temos excelentes discussões lá, contribuições bem bacanas dos nossos colaboradores. Se você quiser ter acesso a esse grupo, é muito fácil. Acesse lá o apoia.se/segurançalegal, escolha uma modalidade de apoio e você terá acesso ao nosso grupo exclusivo dos nossos apoiadores. Pois bem, eu vou destacar aqui um dos termos de uso desse programa que o Guilherme encontrou e comentou lá no nosso grupo. O trecho diz o seguinte, abre aspas, o aplicativo Modo Trânsito DPVAT também pode compartilhar informações pessoais com empresas ou organizações relacionadas ou afiliadas a ele, como subsidiárias, empresas do grupo e controladoras, fecha aspas. Bom, o que isso quer dizer? Que esses dados coletados por esse aplicativo, claro, também serão compartilhados com outras seguradoras, ou seja, é bem provável que esses dados sobre a forma como você dirige ou a forma, os caminhos adotados por você, aí, esses dados serão compartilhados com outras empresas. Agora eu vou deixar aí para a sua imaginação, para você concluir o que eles farão com esses dados. Apple Car já foi clonado. Olha, ouvinte, sobre vários aspectos de segurança, o Apple Car não é um cartão de crédito comum. Em termos de segurança, o cartão traz algumas novidades, como, por exemplo, o fato de não ter um número visível, contando apenas com a geração de dígitos aleatórios para que você faça suas compras online e para cada compra você tem aí um número diferente, entre os outros recursos de segurança bastante interessantes que a Apple adotou em seu cartão de crédito. Mas olha, nem toda a tecnologia do mundo, entretanto, pode fazer com que esse cartão escape do principal problema que assola todos os cartões de crédito do planeta. E isso, olha, aconteceu. Já temos o primeiro caso de Apple Card clonado. Um leitor do site 9to5Mac, identificado apenas como David, compartilhou essa história com o site. Ele afirmou ter recebido em seu iPhone uma notificação de compra realizada com o Apple Car. Essa compra feita a milhares de quilômetros de distância de onde ele estava. E ao entrar em contato com o suporte da Apple, a empresa afirmou que o cartão físico foi usado na transação, o que teoricamente não seria possível, já que o Apple Card estava na posse de David em todos os momentos. E a equipe de suporte da Apple reconheceu que se tratava de uma situação bastante rara, mas isso foi confirmado por eles, que houve uma compra fraudulenta nesse cartão. Isso para mostrar para vocês, caro ouvinte, que os fraudadores sempre encontram um jeitinho de burlar as proteções. Twitter direcionou anúncios com dados da autenticação de dois fatores. Assim como outras redes sociais, o Twitter oferece autenticação de dois fatores para ajudar usuários a aumentarem a segurança de suas contas. A plataforma, no entanto, permitiu que números de celular e e-mails inseridos para habilitar a proteção fossem usados em anúncios direcionados. Em comunicado recente, o Twitter admitiu que anunciantes realizaram campanhas com base nesses dados. Isso foi possível com sistemas de anúncios em que empresas usam suas próprias listas de telefones e e-mails para segmentar anúncios a clientes. A falha aconteceu ao combinar usuários e as listas a partir de números de celular ou e-mails informados para ativar a autenticação de dois fatores, dados que deveriam ficar apenas entre os proprietários da rede social. Em nota, o Twitter afirmou que isso foi um erro e a empresa pediu desculpas. O Twitter não indicou quantos usuários foram afetados, mas garantiu que nenhum dado foi obtido por terceiros. A empresa afirmou, abre aspas, que em 17 de setembro resolveu o problema que permitia que isso acontecesse e não usamos mais números de telefone ou endereços de e-mails coletados para segurança em publicidade. Mas olha, o que é mais interessante, ouvinte, é que Jack, o fundador do Twitter, foi vítima de um ataque de SIM swap recentemente. Conseguiram ativar o número de telefone dele em outra linha e com isso conseguiram hackear o perfil dele no Twitter. Agora, um fato muito interessante que veio à tona é que se você remover o seu número de telefone do Twitter, ele desativará a dupla autenticação, o que mostra para nós que o número de telefone é muito importante para o Twitter. E claro, como toda rede social, eles precisam monetizar o site, e isso, claro, os leva a usar esse dado para obter lucros. Infelizmente, porque o Facebook já fazia isso, chegou a levar uma multa por esse motivo, mas o Twitter não faz diferente. O WhatsApp admite envio maciço ilegal de mensagens nas eleições de 2018. O WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira de 2018 teve uso de envios maciços de mensagens com sistemas automatizados contratados por empresas. É, isso todos nós já sabemos, mas agora eles confirmaram. O Ben Supple, que é gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, afirmou, abre aspas, na eleição brasileira do ano passado houve a atuação de empresas fornecedoras de envios maciços de mensagens que violaram os nossos termos de uso para atingir um grande número de pessoas, fecha aspas. O executivo deu essa declaração numa palestra num festival chamado Gabo. É, sabemos que o TSE veda o uso de ferramentas de automatização, como o uso desses softwares de disparo em massa, mas nada disso resolveu nas últimas eleições. Nesse mesmo evento, o executivo do WhatsApp condenou esses grupos públicos com o uso público das plataformas acessados por meio de links que distribuem conteúdo político. E olha, ainda falando de WhatsApp, a empresa, o site UOL, fez umas contas lá e afirmou que o WhatsApp baniu cerca de 1,5 milhão de contas de usuários brasileiros, isso no período de outubro de 2018 até recentemente. Isso começou aí logo após o segundo turno das eleições presidenciais. Eles calcularam isso até setembro deste ano. Esse número aí, o UOL contou as contas que foram banidas por suspeita de uso de robôs, disparo em massa de mensagens e disseminação de fake news e também disseminação de mensagens de ódio. Esse número foi obtido a partir de uma estimativa com base em 5 comunicados recentes que a empresa fez, e somando os números aí, eles chegaram nesse montante. Agora, imagina você, caro ouvinte, se essa prática continuará nas eleições que nós teremos o ano que vem. Brasil é o terceiro país do mundo mais afetado por stalkerware. Parece que não são só as empresas que estão interessadas em espionar a sua atividade online e offline. Um novo estudo mostra que é bom ficar de olho nas pessoas próximas a você que por algum motivo querem saber o que você anda fazendo. Inclusive, o Brasil é um dos destaques no ranking dos países que mais utilizam este artifício. A Kaspersky revelou que de janeiro a agosto deste ano foram contabilizados um total de mais de 500 mil infecções de stalkerware, que é um tipo de software usado para espionagem, geralmente em dispositivos Android. A empresa detectou aí um aumento de mais de 300% no uso desse tipo de software. Stalkerware, caro ouvinte, é a categoria de software malicioso que permite que uma pessoa tenha acesso às mensagens, fotos, redes sociais e localização do proprietário do dispositivo, além de ser capaz também de gravar áudios, vídeos, utilizando para isso a câmera do celular infectado. Geralmente esse tipo de software é usado por cônjuges que querem espionar o outro ou que tem lá uma suspeita de traição e que, claro, costumam ter acesso físico ao aparelho para poder espionar o que o outro cônjuge vem fazendo. Eles instalam então esse tipo de software. Se você fizer uma busca no Google por espião de WhatsApp, você vai encontrar um monte de site vendendo, um monte de serviços online vendendo esse tipo de solução, vamos dizer assim. O outro nome também usado para esse tipo de software é o Sposeware, sendo que Spouse é a esposa em inglês, geralmente em maridos que querem espionar as suas esposas. O país número um no mundo com esse tipo de detecção desse tipo de software foi a Rússia, seguida em segundo lugar da Índia, e o Brasil ficou em terceiro lugar. Em quarto lugar, os Estados Unidos, o que demonstra aí que muita gente quer espionar o que seu cônjuge anda fazendo. Uma nova vulnerabilidade afeta SIM cards. Na edição passada, nós falamos aqui sobre o SIMjacker, uma vulnerabilidade que se aproveita de algumas falhas presentes nos cartões que nós usamos nos nossos smartphones para fazer chamada, o famoso SIM card ou chip, conhecido popularmente. O Sinjacker, nós comentamos na edição passada que ele possui uma falha aí num browser chamado Satch Browser, que vejam você, ouvinte, ele vem embutido lá no software do seu SIM card. Pois bem, agora foi a descoberta de uma outra vulnerabilidade aí que apareceu, chamada de WIB Attack, foi revelada por pesquisadores da empresa chamada Gino Security. Essa falha ela é baseada na execução de explorações de vulnerabilidades que afetam aplicativos que estão instalados no seu SIM card. Nesse caso específico, a vulnerabilidade está no WIB, que é o Wireless Internet Browser, que é um applet em Java que vem pré-instalado pelas operadoras nos cartões SIM cards e que eles permitem, vejam vocês, o acesso remoto ao software que está instalado no seu SIM card. Pois bem, a empresa de segurança que encontrou a vulnerabilidade afirmou que ela pode ser explorada a partir do envio de um SMS especialmente formatado, que seria o SMS over the air, e ele pode iniciar a execução de comandos enviados ao seu SIM card, nos quais as operadoras que não ativaram determinadas funções de segurança presentes no SIM card. Essa vulnerabilidade permite então a execução e a exploração dessas vulnerabilidades. As instruções suportadas pela aplicação permitem, por exemplo, saber a localização, iniciar uma chamada e permitem também direcionar o navegador da vítima para acessar um endereço específico ou ainda mostrar uma mensagem no texto do terminal. Apesar dos pesquisadores afirmarem que muitos SIM cards podem estar vulneráveis a essas falhas, olha, o mais provável é que você, caro ouvinte, seja vítima de um SIM swap, que esse tipo de ataque é muito mais massivo e muito mais comum do que essas outras vulnerabilidades. Mega é bloqueado por operadoras devido à decisão judicial. O serviço de armazenamento Mega, que foi criado em 2013 e que é o sucessor do Mega Upload, que foi encerrado um ano antes por violar leis de direitos autorais, está sofrendo agora um problema aqui no Brasil. Esse novo site está indisponível para muitos usuários por conta de uma decisão judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou no início do mês de setembro que a Claro, a Vivo, a Oi e a Algar Telecom impedissem o acesso a alguns sites. A decisão envolve 10 endereços, o que inclui o site Mega. A decisão do processo, que tramita em segredo de justiça, também atinge os outros domínios, como o alphastream.cc, o acugiash.com, o centrelinguistic.com, o load.tv, verystream.net, fembed.net, ruivd.nl, clipwatching.com e o videoshare.club. Todos esses sites, a maioria deles envolvido aí com pirataria. Por conta do bloqueio, as operadoras aí deverão ampliar um bloqueio que já existia anteriormente. Isso porque o juiz do caso acatou um argumento da autora da ação em que esses sites aí distribuem e facilitam a adoção de tecnologias piratas. A autora do processo é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, a ABTA, que, procurada por alguns sites, a entidade confirmou que possui processos contra esses sites que foram bloqueados e que promovem a pirataria, mas como eles ocorrem em segredo de justiça, a associação preferiu não se posicionar sobre o assunto. Se você, ouvinte, sentiu esse bloqueio, você pode tentar o acesso através de VPNs e também utilizando um DNS diferente aí, que não o DNS da sua operadora. Investigadores encontram código de roubo de cartão de crédito injetado em roteadores. Os ataques do Magecart estão evoluindo para uma direção em que serão cada vez mais difíceis de se detectar. Pesquisadores de segurança da IBM encontraram evidências de que os criminosos por trás do MergeCarp estão trabalhando na criação de scripts maliciosos que podem ser injetados em roteadores layer set de nível comercial, visando assim roubar detalhes de cartão de crédito. Essa descoberta muda o que os pesquisadores chamam de ataques do MergeCarp, que é um grupo conhecido por fazer web skimming, ou seja, eles são especializados em infectar sites onde serão inseridos o número de cartão de crédito. Esses números depois serão extraídos pelo grupo e, claro, esses cartões serão clonados. Nesses ataques, os invasores implantam códigos maliciosos, geralmente em lojas online. Mas olha, eu já encontrei o MergeCarp instalado num grande site brasileiro. E esse site brasileiro aí tinha lá a venda de cartão de crédito, e qualquer cliente que digitasse o seu número de cartão de crédito, isso seria suficiente para que o cartão de crédito fosse coletado e clonado. Olha, até agora o código específico do MergeCarp, ele era entregue apenas no nível do site, oculto em arquivos JavaScript ou PHP. No entanto, essa nova descoberta da IBM é uma escalada nos ataques do MergeCarp para um novo nível, onde o código malicioso é injetado diretamente no roteador em vez de ser adicionado em sites desatualizados. Os roteadores da camada 7 ou L7 são um tipo de roteador comercial para serviços pesados. Geralmente ele é instalado em grandes redes, como hotéis, shoppings, aeroportos, cassinos, redes governamentais, espaços públicos e outros. Eles funcionam como qualquer outro roteador, exceto pelo benefício adicional aí de poder manipular o tráfego na sétima camada, que é a camada em nível de aplicativo do modelo de rede OSI. A ideia é que os criminosos comprometam os roteadores L7 e usem seus poderosos recursos de manipulação de tráfego para injetar os seus scripts maliciosos nas sessões ativas dos navegadores de quem estiver conectado nesses roteadores. No total, os pesquisadores da IBM encontraram 17 scripts maliciosos que já estariam sendo testados pelo grupo na tentativa de ataques para clonar cartões. Falha deixa milhões de iPhones vulneráveis a jailbreak permanente. Na semana passada, uma divulgação feita por um usuário do Twitter com o nome Axiom abalou a famosa e já nem tão verdadeira imagem de sistema seguro do iOS da Apple. Esse usuário alegou ter descoberto uma vulnerabilidade permanente que não pode ser resolvida com atualizações de software. E essa vulnerabilidade afeta milhões de iPhones produzidos entre 2011 e 2017, além de iPads, Apple Watches, iPods e Apple TVs. A ferramenta para explorar essa vulnerabilidade foi batizada de Checkmater e foi publicada pelo usuário que disse ter encontrado essa vulnerabilidade. Ele publicou no GitHub esse código. Essa vulnerabilidade afeta todos os dispositivos da Apple que utilizem chips do A5 até o A11, ou seja, várias versões aí de iPhone presentes no mercado estariam aí vulneráveis, do iPhone 4S até o iPhone 10. A vulnerabilidade recém-descoberta está no boot room, a memória do processador que contém os códigos que rodam durante o boot, logo após o aparelho ser ligado. Como a falha está no hardware, ela independe de atualizações do sistema operacional. Um aparelho antigo, mesmo rodando um iOS 13, também está vulnerável. Em entrevista à revista Wired, o autor que descobriu essa vulnerabilidade contou ter descoberto o problema ao fazer a engenharia reversa de uma versão beta do iOS, a versão 12. E olha, a Apple ainda não se manifestou sobre o assunto e, claro, essa vulnerabilidade será usada aí por muita gente para fazer o jailbreak de iPhones. Ataque de ransomware parou 4 fábricas em São Paulo. Vamos agora, ouvinte, vamos ouvir 3 notícias relacionadas a ataques de ransomware. 4 fábricas de autopeças da empresa alemã KSPG, situadas na cidade de Nova Odessa, no estado de São Paulo, estão sofrendo problemas de operação desde o último dia 24 por causa de um ataque de malware. Todo o sistema de TI foi parado para manutenção. As quatro fábricas pertencem ao grupo alemão Rheinmetall, um dos grandes fornecedores globais da área de defesa. Eles publicaram nessa última semana um comunicado falando sobre o assunto. Essa empresa produz aí pistões, como por exemplo a motores a combustão. Ao final de um dia de ataques e o comprometimento das suas fábricas, as ações da empresa Rheinmetall haviam caído quase 3% na bolsa de valores de Berlim, devido ao impacto desse problema no faturamento da empresa. Segundo o comunicado que a empresa soltou, a solução pode demorar até 4 semanas e a empresa estima perder nos seus lucros aí de 3 a 4 milhões de euros a partir do momento que eles detectaram esse ataque que parou as plantas da empresa, não só na Alemanha, mas também no México, nos Estados Unidos e no Brasil. Outra notícia aí acerca de ransomware: uma empresa dinamarquesa chamada Demant, que é uma das maiores fabricantes mundiais de aparelhos auditivos, anunciou que já registrou perdas de 95 milhões de dólares após sofrer uma infecção de ransomware que atingiu a empresa no início do mês de setembro. As perdas da Demant superaram aí as perdas da empresa de alumínio Norsk Hydro, que sofreu um ataque de ransomware também e registrou 70 milhões de prejuízos por causa desse ataque. E olha, quem também está sofrendo com uma série de ataques de ransomware são hospitais. Três deles, localizados nos Estados Unidos, foram forçados a fechar temporariamente as suas portas para todos os pacientes, exceto para pacientes em estado crítico, após sofrer um surto de ransomware. Os hospitais estão localizados no estado do Alabama. Os computadores do Centro Médico Regional de DHC, o Fayette Medical Center e o Northport Medical Center foram infectados com ransomware. Separadamente, 7 hospitais na Austrália também relataram infecções de ransomware em suas redes, o que comprometeu aí o seu funcionamento normal, sendo que algumas cirurgias e consultas chegaram a ser canceladas. O governo do estado australiano de Vitória disse que 7 hospitais estavam localizados no sudoeste do país e vários sistemas de computadores tiveram de ser desconectados como resultado desses ataques, o que significou aí que alguns serviços de registro de pacientes, reserva e gerenciamento precisaram ser encerrados por causa desses ataques. Google Chrome vai criptografar DNS e as operadoras não estão felizes. O Google Chrome já possui suporte experimental ao DNS over HTTPS, também chamado de DO. É um recurso que criptografa as solicitações de DNS para aumentar a sua privacidade. Esse recurso geralmente está presente nos melhores programas de VPN. A partir da versão 78 do Google Chrome, com lançamento previsto para o final ainda deste mês, essa tecnologia será ativada por padrão para mais usuários. E olha, isso é bom, mas as operadoras de telefonia e de acesso à internet não estão nada felizes com isso. Como você sabe, o DNS traduz números IPs para endereços de sites. Assim, em vez de você ficar tentando lembrar números de IPs no seu navegador, basta digitar o nome do site que o resto, para que ocorra essa mágica aí, o seu navegador vai consultar um serviço de DNS, que para descobrir qual é o endereço, ele vai usar esse serviço de DNS para chegar até o site. E olha, normalmente essas requisições do seu navegador, elas são feitas normalmente em texto puro. Com o DNS over HTTPS, as requisições passam a ser realizadas por meio de uma conexão criptografada, evitando que terceiros analisem o seu tráfego e descubram quais sites você está acessando. Por terceiros aí, entenda, nem o seu provedor de internet conseguiria mais ter acesso fácil ao seu histórico de navegação. Pois bem, o site Ars Technica notou que grandes operadoras de internet, incluindo uma associação que inclui aí a AT&T, a Telefônica e a Verizon, enviaram uma carta ao Congresso americano alertando que a prática do Google poderia interferir em larga escala em funções críticas da internet, bem como causar problemas com competição de dados. Na carta, as operadoras alegam que o Google está querendo centralizar as requisições de DNS em vez de espalhá-las nas centenas de servidores disponíveis na internet, como os que são gerenciados pelas próprias operadoras. Pois bem, aí eu pergunto para você, ouvinte, em quem você vai confiar? No Google ou na sua operadora? Escolha difícil, não? E quando te pedem informações pessoais em uma compra? Todo mundo já deve ter passado pela situação em que o caixa da loja, do supermercado ou da farmácia pede o seu CPF para realizar uma compra, não é mesmo? Inclusive, nós já tivemos um episódio aqui do Segurança Legal onde nós já falamos sobre isso. É o episódio 169, uso de dados por farmácias. Olha, pensando na necessidade de conscientizar as pessoas sobre o risco de oferecer seus dados pessoais, o Internet Lab fez uma experiência com uma câmera escondida para saber o quanto as pessoas estão acostumadas a entregar as suas informações pessoais sem se perguntar o porquê. O vídeo dessa experiência, olha, ficou muito legal. Quando questionadas para oferecer as suas impressões digitais, a sua foto do seu rosto e outros dados muito pessoais a fim de obter um desconto na farmácia, olha, infelizmente, muita gente cedeu esses dados sem questionar. Mas olha, o vídeo é muito bacana, porque mostra que algumas pessoas, mesmo reticentes, entregaram seus dados sem problema. Para quem quiser ver o vídeo, olha, é muito fácil. Vá me informando aí agora o seu CPF, o seu endereço, o nome do seu cachorro, o nome da sua mãe e a data do seu nascimento. Claro que não, né, ouvinte? Você já sabe que para ver esse vídeo, o link vai estar lá no nosso site ou aí no show notes. Olha, nenhuma compra depende de cadastro. Por isso, caro ouvinte, pense duas vezes antes de fornecer as suas informações pessoais. Da próxima vez que pedirem os seus dados, resista. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para você. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição. Já terminou o programa, ouvinte. Você pode desligar. Mas olha, que bom que você veio até o final. No último programa, mais de 100 pessoas responderam, acessaram o nosso questionário e responderam as três perguntas. Três ouvintes ganharam brindes por isso. Olha, hoje não tem brinde, mas tem uma notícia extra. Essa notícia extra é só para você que veio até o final. Você já se perguntou, caro ouvinte, qual smartphone o Edward Snowden usaria, se é que ele usaria um? Qual sistema operacional ele usaria, Android ou iOS? Quais softwares ele usaria? Né, nossos smartphones estão sempre conosco e, infelizmente, estão sempre vazando a nossa localização, dados importantes que nós temos, né? Você já não achou estranho, caro ouvinte, ao instalar uma atualização, verificar que o Bluetooth está ativado, mesmo que você o tivesse desativado? Isso já aconteceu com muita gente, já aconteceu comigo. E como é que você pode usar um smartphone confiável? É o Edward Snowden, que todos vocês seguramente conhecem, deu essa receita. Você já ouviu falar do Grafeno OS? É um sistema operacional. Caso você queira ver qual sistema operacional, quais softwares o Edward Snowden usaria no seu smartphone, eu vou deixar o link com a descrição lá no show notes, lá no nosso site. Você vai poder ver exatamente o que o Edward Snowden usa no seu smartphone. E olha, eu me pergunto até que ponto isso seria... A usabilidade desse sistema proposto por ele seria adotada por muita gente, porque é aquele famoso balanceamento entre segurança e usabilidade. Nem sempre elas andam juntos. Muito bem. Novamente, muito obrigado você, ouvinte, que veio até o final. Voltamos a nos falar agora sim na próxima edição.